inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores. Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo. A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br. No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein? Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Oito horas e 12 minutos, muito bom dia para você ligado na Rádio Câmara 90.3. A partir de agora, a Rádio Câmara de Vitória da Conquista traz até você o programa Saber. Conhecimento, cultura, entretenimento, notícias, curiosidades. Programa Saber, um tributo ao patrimônio do rádio conquistense. Programa Saber está no ar, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência, você que está em casa, você que está no trabalho, acompanhando a gente, você que está no trânsito, dando essa carona para a gente aqui da Rádio Câmara, muito obrigado por escolher a nossa companhia, a gente fica muito feliz de saber que você está aí do outro lado, ligadinho com a gente, ouvindo a nossa programação, a boa música, a informação segura, as informações direto da Câmara Municipal de Vitória da Conquista e informações direto também da Câmara dos Deputados, tudo isso você encontra aqui na Rádio Câmara 90.3. Eu sou Guilherme Barbosa, esse é o programa Saber e a gente segue juntos até o início da sessão ordinária dessa sexta-feira aqui da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. A expectativa é de bastante movimentação hoje aqui na Câmara Municipal. Há expectativa de, inclusive, de que servidores municipais venham até a Câmara hoje, já que tem projetos em pauta, tem projeto em pauta que tem o interesse dos servidores públicos municipais e eles são aguardados aqui na Câmara de Vitória da Conquista. Nessa sexta-feira, dia 22 de março de 2024, sol com algumas nuvens é expectativa para hoje. Sem chuvas, de acordo com a agência Clima Tempo, a previsão aponta ainda que a temperatura deve variar entre os 19 e os 31 graus. Na madrugada, eu particularmente não vi nada de 19 graus. Senti muito calor, inclusive. O sol nasceu às 5h47 da manhã e nessa tarde de outono, o sol deve se pôr às 5 horas e 52 minutos aqui na nossa querida e belíssima Vitória da Conquista. A sua participação aqui no nosso programa é de grande importância. Quer sugerir uma música? Muita gente ainda gosta de pedir música e é claro que a gente está aberto para sua sugestão. Mande no 77-386-9646, 77-386-9646. Manda sua mensagem, pode ser mensagem de texto, pode ser mensagem de áudio. Mande, diga: olha, eu estou com vontade de ouvir tal música, há muito tempo que eu não escuto, então eu gosto muito dessa música, essa música tá no auge aí, eu estou querendo ouvir, tá certo? Manda sua sugestão. Tem algum buraco há muito tempo aí, onde você costuma passar? Manda aqui pra gente, que a gente bota a boca no trombone aqui, faz da Rádio Câmara a sua voz também. É a voz da Casa do Povo, a Rádio Câmara, e por isso você pode apresentar a sua demanda, uma quadra que está precisando de manutenção, uma lâmpada, enfim, uma escola que está precisando, uma escola, uma creche em alguma região, manda a demanda aqui para a gente, que a gente faz questão de ecoar a sua voz aqui na nossa Rádio Câmara 90.3. É no 77-386-9646. Esse é o nosso programa Saber. Eu sou Guilherme Barbosa e a gente segue juntos até o início da sessão ordinária dessa sexta-feira aqui na Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Hoje, minha gente, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. é quando é celebrado o Dia Mundial da Água. Essa data foi criada pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em 1992, e visa ampliar as discussões acerca da preservação da água. A gente tem, muita gente fala, mas a maior parte do território do planeta é água, mas nem estima-se que apenas 2,5% dessa água seja potável, ou seja, está apta ao consumo, está pronta para ser consumida. Então a gente precisa ter atenção, poluir menos, evitar ficar jogando sujeira na água, tá certo? A gente tem que ter, eu acho que a humanidade ainda chegará em um momento que ela terá um respeito maior, muito maior, pela natureza. Eu costumo dizer, já disse isso aqui no programa algumas vezes, a natureza, né? A gente sempre ainda não se vê tão unido a ela, e prova disso é o quanto a gente ainda trata a natureza de forma que pode ser melhorada, para a gente demonstra que a gente se vê separado dela. A gente não está separado da natureza. A natureza está ao nosso serviço e a gente existe porque a natureza está aí, para que a gente possa existir, né, nessa experiência humana que nós estamos passando. Então, vamos ter um olhar mais atencioso com a natureza, mais respeitoso, né? Evitar jogar sujeira, evitar desrespeitar a natureza. E hoje, dia da água, é dia para a gente ter essa reflexão, tá certo? A gente está vivo porque tem água para nos servir. 8:18, em homenagem a esse Dia Mundial da Água, a gente vai tocar uma música dos Tribalistas aqui no nosso programa Saber. A gente ouve Baião do Mundo, uma música composta por Carlinhos Brau e Arnaldo Antunes e que é interpretada pelos Tribalistas, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau e Marisa Monte. Dentro da água tem o espelho cheio. 8:21. A gente ouviu o Baião do Mundo com Tribalistas aqui no nosso programa Saber. Isso porque hoje é o Dia da Água, Dia Mundial da Água. Já que a gente falou do Dia Mundial da Água e a gente trouxe essa música aí, a gente traz mais uma, só que dentro do quadro A Música do Dia, com Luiz Cláudio Canuto, que hoje destaca o aniversário do nosso artista da semana, Jorge Benjor. E agora, A Música do Dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto. Hoje é 22 de março, aniversário de Jorge Benjor, cantor brasileiro, compositor, autor de Cadê Tereza, País Tropical, Chove Chuva, nasceu em Madureira, no Rio de Janeiro, filho de um estivador com uma etíope, Silvia Santos Ben Lima, uma etíope. Jorge Ben passou a infância no Rio Comprido. Estudou próximo à sua casa, concluiu o ginásio no Colégio Diocesano, herdou do pai o gosto pela música, já cantava desde criança, queria jogar futebol, olha só, ele chegou a se apresentar ao treinador do time infantil do Flamengo, time do coração de Jorge Benjor, e queria logo ser centroavante. Com 18 anos ganhou o seu primeiro violão, e começou a cantar e a criar melodias. Ganhou da mãe esse presente, esse grande presente, o violão. Começou a andar pelo Beco das Garrafas, começou a frequentar o Little Club e o Bottles, que era um reduto da Bossa Nova. Ali se apresentava Sérgio Mendes, Simonal, que acabou gravando de autoria de Jorge Ben a versão mais conhecida até de País Tropical, né? E também se apresentava ali Elis Regina. Jorge Ben acabou lançando seu primeiro disco pela Philips, um compacto que trazia Mais Que Nada, de um lado, e Por Causa de Você, Menina. 100 mil cópias foram vendidas. Aniversário de Jorge Benjor, que retornou após um pequeno período de recesso, assim, de sucesso comercial, nos anos 90, com a música W Brasil. Fez um grande sucesso e Jorge Ben, na época, fez uma turnê, né? Voltou a toda, explodiu a vendagem de discos de Jorge Ben. E só como curiosidade, Jorge Ben se tornou Jorge Benjor porque as músicas dele, os direitos autorais das músicas dele no exterior estavam sendo dadas para George Benson. Então, a forma que ele conseguiu para tirar esse desvio de recursos, por engano, foi mudar o nome artístico para Jorge Benjor. Aniversário do Jorge Ben, e você ouve agora um dos seus grandes sucessos. Alô, telefone. Tocou novamente, fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena. Pois só ela me entende, me acode. Na queda, na ascensão, ela é a paz na minha guerra. Ela é meu estado de espírito, ela é a minha proteção. Que pena, que pena, que pena, que pena. Com ela eu sou mais eu. Ela, eu sou um anjo. Com ela eu sou criança. Eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança. O telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena. dona Isenção. Ela é a paz na minha guerra. Ela é meu estado de espírito. Ela é a minha proteção. Que pena. Com ela eu sou mais eu. Eu sou criança, eu sou a paz, eu sou amor, eu sou a esperança. Você ouviu, o telefone tocou novamente, de Jorge Benjor, na época Jorge Ben. Hoje é 22 de março, aniversário de Jorge Benjor. Hoje ele faz 85 anos de idade. A música do dia volta amanhã. Tá aí, parece até que eu tinha combinado com o Luiz Cláudio Canuto de nessa semana colocar Jorge Benjor como o nosso artista da semana. Mas isso só demonstra a relevância do nosso artista da semana, Jorge Benjor, que ficou inclusive muito bem explicado porque, o porquê da mudança de Jorge Ben para Jorge Benjor. Inclusive, ele é um verdadeiro ícone, né, da música brasileira, não é à toa que foi homenageado aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista e também lá na sede da nossa rede, na Rádio Câmara, com esse material vindo de Brasília com o Luiz Cláudio Canuto. A paixão e a criatividade e talento deixaram uma marca na história da nossa música e continuam a inspirar milhões de pessoas no mundo inteiro. Ao longo desses dias, a gente pôde explorar a vida, a carreira e a música de Jorge Benjor, e a gente espera que você tenha desfrutado tanto quanto nós, né? Que o legado de Jorge Benjor continue a inspirar a gente, tornar nossos dias mais felizes, né? De vez em quando o dia não está muito legal, a gente coloca ali uma música de Jorge Benjor e o dia já começa a melhorar, porque a música tem esse poder de deixar o dia da gente melhor. Por isso que a gente é tão seletivo com as músicas que a gente toca aqui na nossa Rádio Câmara. E para encerrar nossa semana com chave de ouro, a gente vai ouvir uma das músicas mais icônicas de Jorge Benjor, Fio Maravilha, que demonstra toda a energia e alegria da música de Jorge Benjor e nos faz lembrar porque ele é um dos maiores artistas que o Brasil já ouviu. E a gente ouve agora Fio Maravilha. Verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um presente meu. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Sacudindo a torcida aos 33 minutos, do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou um goleiro. Só não entrou com bola em tudo porque teve humildade. Gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua garra. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Lindo maravilha, gol, gol, gol, legal. Fecha. Aí Jorge Benjor cantando Filho Maravilha. Por que, Guilherme, muita gente fala Fio Maravilha e, na verdade, quando a gente vai procurar hoje em dia a música, tá como Filho Maravilha? Vou contar um pouco dessa história aqui. Isso porque Fio Maravilha era um atacante do Flamengo que ficou muito mais famoso pela música composta aí pelo Jorge Benjor em 73, quando essa música foi composta, do que pelo seu futebol apontado pelo Milton Neves, bastante conhecido jornalista esportivo, como folclórico e desengonçado. Em uma entrevista dada a uma jornalista, que eu não lembro o nome, Fio Maravilha disse que se arrependia de ter entrado na justiça contra Jorge Benjor, que estava usando o seu nome. Ele conta, inclusive, que ele foi influenciado por um amigo dele, advogado, e que esse amigo dele procurou algumas vezes o Jorge Benjor para buscar ganhar algum dinheiro, né, em cima da música, que usava o seu nome, Fio Maravilha, mas o Fio Maravilha foi derrotado na justiça por Jorge Benjor, inclusive teve que pagar os honorários advocatícios do advogado que defendeu Jorge Benjor nesse processo. Resultado, Jorge Benjor passou a tê-lo como uma espécie de desafeto e, mesmo tendo ganhado a causa na justiça, mudou a letra e o nome da música de Fio Maravilha para Filho Maravilha. A música continuou, é um sucesso até hoje, muito conhecida, e o Fio Maravilha caiu no ostracismo, inclusive foi em 81, foi embora para os Estados Unidos, onde trabalhou durante muito tempo como entregador de pizza lá nos Estados Unidos, depois de ter ido para lá para jogar futebol. Não deu certo, passou a ser entregador de pizza. Esse é um pouco da história aí do Fio Maravilha, o Fio Maravilha, que era citado inicialmente na composição original de 73 por Jorge Benjor. Hoje a música é registrada como Filho Maravilha, mas está falando desse mineiro, ex-atacante do Flamengo, um dos maiores, se não o maior clube de futebol do Brasil. A gente ouve agora, a gente aproveita que hoje é Dia da Água, e vamos ouvir Arnaldo Antunes cantando uma bela canção chamada Debaixo d'Água. Mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar. Mas tinha que respirar.

te ver. Apresso o passo, estou aqui a te esperar. Mais de uma semana, mês ou ano, vê se aparece. Vê se aparece. Vem depressa. Rádio Câmara, Vitória da Conquista. Sempre deixa a sensação. Fiz e no que vou fazer.